Bem-vindos à Hora do Monolito, episódio 3, o episódio que tem o título The Mystery of the Mary Celeste. Investiguem. E vamos atacar no Doom, algum Stoner, algum Sludge, tudo à volta disso. Vamos começar com os Witchhelm. I Am Wolf, do EP Jotun. Os Dos Males com Return, Bathsheba da Sleepless Gods, o tema título do EP, último EP, Celestial Stag da Person, Cowboys and Idiots, do EP Ark dos Agoraphobic Nosebleed, e para quem conhece os Agoraphobic Nosebleed poderá estar a interrogar-se que refazem os Grinders e que misturam death metal, grindcore, industrial e power violence no programa Doom. Pois é, os Agoraphobic Nosebleed lançaram o EP Ark, o primeiro de uma série de EPs, onde vão focar as influências ou um certo estilo ao gosto de um ou de vários elementos da banda. E o estilo focado não é propriamente o Doom puro, mas é o Doom misturado com sludge, com um certo rock, não digo rock solista, mas metal solista, vá lá. E vamos ouvir, portanto, o épico Deathbed. Este EP é uma interessante experiência e inesperada experiência dos Agoraphobic Nosebleed. Depois passamos para Mirage dos Lycus, tirado do último álbum Kams, não sei como é que isto se lê, e terminamos com os Balam com o tema Days of Old, também o tema título do último álbum de originais lançado, se não estou em erro, em 2011, se calhar não é este. Não faz mal. Investiguem, façam alguma coisa. Portanto, vamos. São poucos temas, porque são quase todos acima dos 6 minutos. Se não forem todos, exceptuando Return dos 12 Males. Mas vamos a isso, começando com os Witchhelm, I Am Wolf, o seu Doom acústico cheio de feeling. Vamos lá ouvir I Am Wolf. Isto é o que acontece quando se carrega no botão errado. Portanto, não ouviram I Am Wolf, continuaram a ouvir a mim. E agora vamos lá, agora sim, ouvir I Am Wolf. Thank you. crisis intervention center and talked to them on the phone. They said there was nothing they could do for me for one night. So I wound up here by ambulance. Because the crisis intervention couldn't do it. Thank you. Mystery of the Mary Celeste, episódio 3, ou final, aqui o Hora do Monolito. Acabamos de ouvir os Balam com Days of Hold, o tema título do último trabalho. Para trás ficaram os Witch Helm, I Am Wolf, Yotun EP, 12 Miles com Return, Bathsheba, The Sleepless Gods, também o tema título do último EP. Os Celestial Star com The Person, Cowboys and the Idiots. Um destaque ao último EP dos Agoraphobic Nosebleed, uma viragem quase radical na sua sonoridade. Não deverá ser assim para sempre, já que isto é uma série de EPs que a banda pretendeu focar as suas influências, que nunca, se calhar, nunca se viram na sua música anteriormente. Portanto, um grande tema épico, Sludge, Doom, Deathbed, o que ouvimos dos Agoraphobic Nosebleed, e finalmente os Lycos com Mirage. Esta foi a hora do Monolito, episódio 3 da Mystery of the Maria Celeste. Oh, Maria! A Maria volta para a semana, se calhar não.